agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje, segunda-feira, primeiro dia de uma semana que promete. Esta hora de almoço, pelo menos, da sua parte, desta hora, meia hora, será preenchida com o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, um programa em que a alma portuguesa canta para si, ao som das guitarras, ao som das mais belas vozes e dos mais bonitos poemas. Espero que você tenha tido um excelente fim de semana e que esta semana só lhe traga muitas coisas boas. Eu sou Joana Santos, este é o Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que espera pelos seus pedidos. Já sabe que www.radiomantinoe.info, na nossa página de comentários, há sempre um espacinho para si. Ou então em geral.radiomantinoe@gmail.com é também uma porta de ligação para que você comunique connosco e faça o seu pedido. Peça o seu fado, deixe o seu coração bater ou então a lagriminha ao canto do olho aparecer. E por falar em pedidos, vamos então ao pedido de hoje. Um pedido muito engraçado das irmãs Tânia e Telma para dedicarem à sua irmã Verónica, que dizem que querem ouvir e querem dedicar à irmã o Fado dos Cheirinhos na voz de Carlos do Carmo, para dizer que a irmã mete às vezes o nariz onde não é chamada e põe isto com um grande sorriso. Verónica, este Fado dos Cheirinhos é especialmente para si, dedicado das suas irmãs, Tânia e Telma, a quem eu agradeço muito o pedido e que gostei muito de vos satisfazer este pedido. Vai então um fado para a Verónica, dedicado pelas irmãs Telma e Tânia, que dizem que é para ela meter o nariz onde não é chamada e dizem-no com um grande sorriso. Vamos então ficar com o fado dos Cheirinhos na voz de Carlos do Carmo. Depois seguimos com O Meu Coração Parou na voz de Fernando Maurício. E para terminar, Sei de um Rio na voz de Camané. Três grandes senhores do fado, três fados muito bonitos, três grandes representações da verdadeira e pura alma portuguesa aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, na sua antena web, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Tua boca cheira a cravo e teu corpo a segurelha. Quando cheiro o teu cabelo, cheiro uma rosa vermelha. Tens um cheirinho hortelã na pimenta das palavras. Quando acordas de manhã, tens tempero de ervas paradas. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Tens um cheiro a erva doce, mesmo na ponta dos dedos. E és já como se eu fosse um cravinho de segredos. Há um cheiro à madrugada, nas colinas dos teus seios. E uma amora perfumada, nos teus belos lábios cheios. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Teu colo cheira a maçã e até o nosso filho. Quando nascer amanhã, há de cheirar a tomilho. Porque me cheiras tão bem desde o dia em que te vi. No fundo sabes, meu bem, é porque cheiras a ti. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o

continua. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio. Nasceu na minha sede, mas o sonho continua. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio, ai, até estivemos então com o pedido das irmãs Tânia e Telma, com um grande sorriso maroto para dedicar à sua irmã Verónica. E muito obrigada mais uma vez pelo vosso pedido. Muito obrigada e espero, Verónica, que tenha gostado. Vamos então prosseguindo, depois destes três fatos que ouvimos, para mais três. Sabe que a alma portuguesa tem sempre muito para dar. E é uma alma muito grande. Às vezes não damos, talvez, o devido valor à alma portuguesa, mas a Antena Web traz para si todos os dias, pelo menos dias úteis, de segunda a sexta-feira, um bocadinho da alma portuguesa. Vamos dizendo sempre um pouco de fado. Às vezes, o valor que se dá não é muito, mas eu creio que você que está aí desse lado e que nos ouve, assim como eu, que tenho todo o orgulho em trazer sempre um pouco da alma portuguesa, temos o maior orgulho em escutá-lo, em ouvi-lo, em respeitá-lo e em senti-lo. É uma alma muito grande, porque, assim como outros povos têm a sua tradição musical, nós temos a nossa e temos que dar o seu devido valor. Porque o fado é muito valioso, é um grande tesouro, uma grande representação daquilo que sentimos. Vamos então a mais três fados. Vamos ficar com a Aldina Duarte, Princesa Prometida. Depois ficamos com O Gente da Minha Terra, na voz de Marisa. E para terminar esta sequência, ficamos com O Que Faz aí Lisboa, na voz de Paulo Bragança. Três fados, três belos momentos aqui para si, no seu Diga Lá o Senhor Fado, sempre, sempre, em português, na sua Antena Web. Até já! Que é brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Há um véu no meu olhar que é brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. A moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Na moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho,

Diga lá ao Sr. Fado. Agora tem mesmo que ser, vamos ter mesmo que nos despedir. Eu digo lá ao Sr. Fado vai embora por hoje, mas volta amanhã à mesma hora para trazer nesta meia hora sempre mais um pouco da alma portuguesa. É uma meia hora muito pequenina, mas que tem grandes valores. Porque o Fado é tão valioso, não tem conta o seu valor. Assim como não tem conta também para nós, enquanto equipa da Antena Web, enquanto equipa do Diga Lá ao Sr. Fado, o valor dos seus pedidos são muito valiosos para nós, assim como nós contamos que sejam para si estes fados que passamos a seu pedido. Já sabe que em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, assim como no nosso site, há sempre um espacinho para si, para a sua dedicatória para o seu pedido. Portanto, já sabe, conte com isso. Peça o seu fado, peça o seu momento, deixe que os seus sentimentos falem, a lagriminha ao canto do olho apareça, que as suas emoções façam ouvir um belo fado ao som das cordas de uma guitarra ou até que o coração palpite. geral.radioantenaweb@gmail.com também é uma porta de ligação, é o nosso e-mail para onde você pode e deve fazer os seus pedidos. Nós contamos com eles, nós contamos com o seu momento. Eu, Joana Santos, volto amanhã com o Diga Lá ao Sr. Fado para trazer mais uma rica meia hora de fado de música totalmente portuguesa, da alma, total e especialmente portuguesa. Fique bem, tenha um resto de uma tarde muito feliz, um resto de dia repleto de pessoas especiais, momentos muito bons e muito boas energias. Amanhã cá estamos para lhe trazer mais um Diga Lá ao Sr. Fado. Fique agora com o Rodrigo e Cais do Cedré.